Aceito um sentimento original se você tem. Quero garantia e recuso imitação. Me faça a sua oferta e traga toda a emoção. Troco e facilito pra quem possa interessar. Entrega imediata, curto prazo pra me amar. O tempo limitado é a minha promoção. Meu bem, não perca tempo pra ganhar meu coração. Troca, troca, troca, troca, troca de amor. Vira e mexe, troca, troca um novo sabor. Troca, troca, troca, troca de amor. Vira e mexe, troca, troca.